Olivia Cruz, Costa Costa, Mixtape. Isso aqui é dinheiro, sexo, drogas e violência de Costa Costa, Mixtape. Sozinho, não quer mais o calor que tem no nosso ninho. Esqueceu do amor que tem no meu carinho. Me deixou sozinha no meio do caminho. Mas é do seu lado que eu me sinto bem. Me sinto num estado zen. E o mundo inteiro fica bem melhor também. Está sempre juntos, eu acreditei e sonhei. O sonho não acabou, mas futuro não tem. Foi bom enquanto durou. Chapa por Deus, era ela e eu. Nego visadão é cruel. Os canami que encana, né? No banco dos réus. Eu vivo drama, mas a minha flor não merece o fel. Viajou, acha que tem outra que pra mim tem valor. Não lembrou dos cana no beco, maquinador. Se ele rala a mão nela, chapa mata o safador. Pus pilantra, não tem critério não. Morro, mas não faço acordo com a segunda sessão. Pus hominé, chapa, oh, nego não tem valor. Por amor, eu pago o preço e não vou botar de fé, no sufoco eu não sou louco. Ligou, leva a mão não, mas ó, esse bagulho me zoou. Minha opção, champanhe bom no motel 5 estrelas. A visão da nega na porta de cadeia não dá. Marginal, mel e dendê. Enquanto o pulso pulsar, tem que olhar pro céu e benzer. Eu quero viver e ver meu pivete crescer. Chapa, não pensa que nada negativo vai acontecer. A mente tem poder e o mundo quer te derrubar. Uns nascem pra fazer regra e nós nasce pra quebrar. Pode apostar, cê tem que se perguntar. Nós não pode vencer e um guerreiro não pode amar. Não pensa em cadeia, mar. O jogo é se adiantar. Vira essa boca pra lá, nós tem outra boca pra cobrar. Nós vai lá grana com a mixtape. O plano é insano, mas nós entramos no business. Eu já passei as ondas loucas também. Desse jeito agora nem onde ela anda eu sei. E todo esse rum, damas da noite, Mary Jane. Pode apagar a dor, as lágrimas dela vem. Cê curte a mulher, liga lá agora e resolve. Vive agora, má, deixa que eu resolvo esse corre.